porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar, como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Jesus Cristo. Como esse texto da palavra de Deus, de 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 2 e 3, eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos nesse dia abençoado, nesta sexta-feira, quando aqui estamos para ministrar mais uma vez a palavra de Deus. Queridos irmãos, nós estamos atendendo, na verdade, um pedido de algumas pessoas que querem que se fale novamente a respeito de como detectar uma heresia. E eu faço isso atendendo pedidos de alguns irmãos e entendo perfeitamente que o momento em que nós vivemos, os crentes em Cristo Jesus, os amigos que são assíduos ouvintes da programação, devem conhecer um verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho que liberta, o evangelho que dá vida e vida com abundância. Que Deus abençoe. Logo mais à noite, aqui em nosso templo sede, Silveira Martins 506, o grande culto da vitória. Você é o nosso convidado para estar conosco. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Agora eu convido-vos para, em Gálatas capítulo 1 e verso 6, diz assim: maravilho-me de que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 1, 6 e 7. A meu assunto nesta manhã é aprendendo a identificar uma seita. A ideia de seita, muito embora tão difundida em vários cursos, parece não ter seu sentido muito claro para os seus propagadores. Fica evidente que devemos estudar as seitas para a nossa própria defesa, Tito 1 e verso 9, e para ajudarmos os irmãos e a igreja do Senhor Jesus, 2 Timóteo 2, 24 e 26. E como crescem tão rápido? Alguém pode perguntar. Eles têm um método que conseguem atacar a agressividade deles, para ser mais preciso, as seitas não hesitam em atacar as igrejas, em atacar suas doutrinas, suas lideranças, suas liturgias, seus usos e costumes. E como mesmo assim eles preservam a sua imagem, é uma pergunta, fico sempre no anonimato. Não se identificam pelo nome com que são popularmente conhecidas, assumem identidade eclética, dizendo não ser uma religião ou um movimento religioso. Eu estou dando como você deve identificar o que é uma seita. Como ganhar membros de todos os segmentos? Agora veja o que eles fazem. Citam bastante a Bíblia, baseados em textos isolados, ou fora do contexto, ou ainda em experiência de seus líderes, ou do fundador da organização. Fazem alto investimento em literaturas, em DVDs, CDs, e propagandas de casa em casa, e membros ou líderes, não importa a hierarquia. Todos visitam os novos convertidos das outras igrejas, inclusive das denominações evangélicas, com o propósito de conquistarem a afinidade dessas pobres almas incautas e posteriormente promoverem o proselitismo. Querida Igreja do Senhor, quando Jesus Cristo, nosso amado Mestre, ele falou nos capítulo 10 do Evangelho de João, ele falou a respeito do lobo, do mercenário, que são aquelas figuras representadas por aquele que não é pastor. Jesus Cristo, falando, disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas olha só, o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Agora veja o que Jesus disse. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, queridos irmãos que estão nos ouvindo, os dias que nós vivemos são dias que antecedem o arrebatamento da igreja, e Jesus falou que esses dias seriam dias difíceis e que muitas coisas iriam acontecer no meio do povo cristão, e nós estamos aqui como uma voz profética, uma voz profética para trazer ao conhecimento dos irmãos. Não estou me referindo só ao povo da Assembleia de Deus, mas a todos os amados irmãos. E estes homens são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. É o verso 16 do livro de Judas. Agora vejam bem mais um texto. Eles dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. E eu quero deixar essa advertência nesta sexta-feira para todo o povo de Deus. E eu quero neste instante orar com você. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, sabendo da responsabilidade que pesa sobre meus ombros de poder estar aqui nessa emissora, com a responsabilidade também em pregar a tua palavra e advertir os teus servos e servas dos dias que nós vivemos, e eu clamo diante de ti por esses irmãos, essas pessoas amigas que têm entrado dentro dos tempos para ouvir a tua palavra, porque a igreja é tua, nós somos teus. Foi tu quem dissestes que as portas dos infernos não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Toda a força contrária que hoje se impera para tentar desestimular, obstruir a caminhada da igreja, ó Deus, nós estamos colocando diante de ti para que o Senhor tome providência e guarde o teu povo, a mente, o coração. Ó Deus, todo sentimento faccioso possa ser desfeito e que o nome de Jesus, ele possa ser glorificado. Abençoa os crentes que possam estar dentro dos apriscos das ovelhas, protegido do lobo devorador, do lobo cruel, e estarmos aos pés do nosso Senhor Jesus, agora e sempre. Nós oramos ao Deus dos céus. Amém e amém.